las nalgas de mandarín. Um mês, um ano atrás, falámos sobre um filme de terror que é o Hereditário, que foi aquele em que o Carlos não entrou e que teve uma reputação de 9.3 no IMDb. Que já não vou ver porque já me disseram que afinal não é a miúda que é a estrela de filme, é o miúdo, portanto. Quem é que chegou já... isso? Vocês, na flash. Não. Opa, é um filme de perder a cabeça. Não é? Já não quero saber do filme para nada. É, não, eu acho que nós avisámos nessa flash que ia haver spoilada. Sim, nós deram 5 segundos. Não deram, não. Foi logo à bruta. Já passou. Mas já a mesma fala. Diz lá. Na continuação deste filme e neste ambiente de sobrenatural na sala de estar, imagina que estavas em casa um dia sozinho na sala. E ouvias um barulho vindo da cave, ias lá, abrias a porta, não é? Descias, escuro, escuridão total, aquelas luzes a falhar, úmido, castanho, aquelas, cada pé que metias na escada, as tábuas rangiam, lá dentro, aquele escuro, impenetrável. E quando ias a meio das escadas, falta eletricidade. Pai, tu tinhas que descer devagarinho. E quando chegas ao fundo, vais para meter a mão num interruptor que há lá, e quando lhe tocas, apanhas uma merda meio úmida e cabeluda. Chewbacca. Mais ou menos, mas assim, uma coisa mas um bocadinho mal cheirosa. Uma Chewbacca. E então, de repente, a luz acende-se e tu olhas para a frente e não está lá nada. Onde tu há um milissegundo tinhas tocado e estava uma coisa cabeluda, não estava lá nada. Tu respiras fundo, aliviado, não é? Dás meia volta, viras-te para as escadas novamente para subir e está uma mulher nua ao meio das escadas. Uma mulher nua, coberta de sangue, com uma voz demoníaca, assim meio decomposta já, assim com pedaços de pele a cair e o caralho. Então a gaja arranca... As maminhas, copa aqui as maminhas. Preciso de visualizar só, bem. Só tinha uma com a outra. Entretanto, okay. já tinha sido arrancada. Então a gaja arranca as unhas uma a uma e começa a espetá-las no olho direito, assim lentamente. Epá, e depois de repente tu reparas que aquilo é o corpo da tua mulher e ouves um grito que é a voz, deixas de ouvir a voz demoníaca e ouves um grito da tua mulher a dizer que ela está dentro de mim e eu estou a sentir tudo o que ela está a fazer. E depois tu percebes que a tua mulher está ali alguma coisa a possuí-la e depois ouves a voz demoníaca a dizer vou deixá-la falar um bocado e tal, vou deixá-la falar um bocado. Sim, sabes, né? Vou deixá-la falar um bocado. E depois vem a voz da tua mulher e ouves, por favor, para. Ai, a dor. Ela aflita e caralho. E então a voz do demónio começa outra vez a aparecer, a rir-se. E começa-lhe a rasgar a pele da barriga e depois de repente volves outra vez de uma mulher aos gritos e tu percebes que ela está em sofrimento, está a sentir aquilo tudo. Então, tu dizes assim, o que é que eu tenho que fazer para parar isto? Isto é horrível, isto é, epá, eu não consigo aguentar. E o demónio diz assim, epá, ou pegas num livro feito de carne humana, escrito com sangue, e dizes a frase, Klaatu barakta niktu, vou enfiar isto no cu. É a frase. E o livro... é feito de pilas e mede 70 cm e é grosso como um braço do Bud Spencer. A segunda opção é matas o corpo e à facada e com uma pá e enterras e acabas com aquilo de uma vez. Aí o demónio morre também, não é? E a mulher. Epá, eu gostava mais disto quando os desafios eram tipo mastigar pachachas e a malta de VHS a fazer bobós. E... Eu estou todo arrepiado, Pedro. Não tem piada. Eu não sei o que é que o Miguel teve-se a rir o tempo todo porque eu estou todo borrado. Era um riso nervoso. Devia ser. Mas agora que ouviu as pilas no cu ficou descontraído. É um livro feito de pilas, inteiramente. Em forma Miguel, de pilas. Como é que é? Começa tu. Não, começa tudo. Tu é que és um especialista de terror, sabes que eu não vejo nada. Opa! Então, Era a cena do livro, não é? O ou livro, então... mas escreve lá melhor o livro. Pá, o livro... 10 centímetros, é o que o Miguel quer saber. Tu tinhas que pegar no livro e tinhas que dizer Knatu, a baraca, Niktu, vou enfiar este livro no cu. É a frase, é o mantra. Sim. O livro é feito de pilas, não é? Pilas de pele, não é? Aquilo antigamente dizia-se que havia aqueles casacos de pele de pizza de andorinha. Isto é um livro. Mas quais são as dimensões? Tem 70 centímetros. 70 centímetros. E é grosso como o braço do Bud Spencer. E salvavas a tua esposa, não é? Ela depois ficava bem? Salvavas a tua esposa e conseguias... Ela ficava bem depois ou não? Ficava bem. E tu, pronto, andavas 3 meses sem te sentar, mas com a cirurgia... Eu escolho essa. Por amor. Ela está aí, está sentada ao teu lado. Não está? A outra opção era não fazer nada, isso? Era matá-la e enterrá-la. E pronto, acabavas com a agonia. Ficar solteiro. A tirar a tua mulher chata como caraças para sempre. Epá, eu vivo num T0 sem cave, portanto eu não posso responder este desafio. Este desafio é na cave. Portanto, pior ainda, imagina que estás no T0, no 17º andar e de repente abres uma porta e dá uma cave. Isso ainda é mais assustador. Não é? Uma cave úmida. Ora, este episódio vai para o ar quando? Que é para saber se a minha mulher vai ouvir isto ou não. É depois do divórcio. Pronto, então vou para a segunda, cara. 70 centímetros e o braço do Bud Spencer é muito. Ainda se fosse do Trinitá, cara. Agora ainda dá, ainda dá. Não. Eu até te posso dizer o que é que eu fazia. Eu, antes de chegar a primeira opção ao fim, já lhe tinha dado uma pá na cabeça. Exato. Problema resolvido. Exato, nem sequer sabia que havia uma opção. Não, mas quer dizer, eu depois salvava a mulher e ela continuava só com uma mama, né? Não, eu logo vi que ias levantar essa. Se fosse assim, era uma pá, não é? Quer dizer, se ela ficasse só com uma mama, também ficava com as unhas enfiadas no olho. Não, pois. Esquece, não vale a pena salvar. Então, não, fica normal, não é? Fica normal, volta tudo a crescer. Volta. E o diabo vai-se embora. É pouco credível. Não fica monoteta. Agora voltar ao normal não acredito. Já é pouco credível. Eu vou para a segunda opção. Dás-lhe com o pá? Estava a ser bom para ela. Quer dizer, ela estava em sofrimento. Estava a acabar com o sofrimento dela. Acho que era a melhor opção. Pronto. Pronto, a gente já sabia que tu querias enfiar qualquer coisa no cozinho, não é? Para não variar. Então assim empatámos, Pedro. Tens que escolher uma. Tu já escolhi. Era o meu pá. Era esta da pá. Não é fácil, Miguel. Só tu é que ainda não te casaste. Só tu é que ainda metes uma pilas no cu de qualquer mulher. Claro. Ainda tu nessa fase. Pronto. Tem que saber. A gente aqui há 3 temporadas fazemos este desafio outra vez. A ver o que é que respondes. É um refresh, uma atualização. 3 temporadas é daqui a 2 meses. Em tempo de nalgas. Em tempo de nalgas. É um reboot. É. Opa, e então hoje... O ritmo que nós andamos só daqui a 3 anos. Não, mas isto vai ser uma fábrica de encher podcasts agora lá para o Spotify. Não é nada, agora que estamos no Spotify, exatamente. O Spotify até vai dizer, pá, parem um bocadinho, caralho. Por favor. As pessoas querem ouvir música também. Muito bem. Então qual é o tema? É monotetas? O tema é monotetas e é filmes com demónios. Não. Filmes com demónios. Antes de irmos aos filmes com demónios, existe algum filme com monotetas? Monociclos existe aí o documentário do Lance Armstrong. Agora monotetas, não estou a ver. Eu acho que não há. Há tetas, de facto, há filmes com tetas em número ímpar. É 3, exato. Há o Total Recall e há o Star Trek 5, que não sei se foi feito antes do... Foi feito antes Total Recall um ano e tinha uma moça lá num bar Klingon com 3 maminhas. Até o Total Recall é uma cópia. Opa, pois, eu já andei a... Perdi uma vez, tirei umas férias só para analisar esse fenómeno. Para investigar essa merda. E pá, existe a possibilidade de até ter havido ali uma sobreposição, porque o filme é de 89... O Total Recall há de ter sido filmado em 90, em finais de 89, inícios de 90. Ah, pá, pronto. Mas onde é que chegaste nesse teu dossiê pelicano? Quanto anos tudo? Eu cheguei a um ponto, isto acabas por te envolver em teorias da conspiração, como, por exemplo, a cena do Rambo, não é? O Rambo 2 e o Desaparecido em Combate 1 têm o mesmo argumento. Yeah. É a mesma coisa, tu vais procurar, há uns dizem, não, não, é o Rambo. Vais procurar outros, não, não, Chuck Norris é aquele. É o caso das etopeiras, mas na altura em Hollywood. Alguém é um bocadinho. O guião e tentou fazer primeiro. Exato. E o Total Recall, o reboot, alguém viu? O reboot, não, o... Sim. O remake, viste? Todas as três tem... maminhas são melhores ou não? Tem sutiã. Sutiã? Tem. É o filme primeiro de todos. Muito bom. Todo o filme tem um sutiã. É como se fosse um sutiã gigante. Não, eu cortei logo, foi por ser remake, é por ter o Colin Farrell, portanto eu pus logo de lado. Não gostas de Colin Farrell? Não consigo. É pá, ele no outro Detective esteve bem, eu gosto dele. Esteve. Pois, está bem. Mas está mas, bem, mas tem a Jessica Biel. Tem. Tem um bom cu. E a outra também. A outra, a Kate Beckinsale. Sim, tanto uma como outra. Aliás, a capa era a gaja com o cu virado para nós. Um convite. Olha, não, mas, filme, não mas essas gajas estão sempre que já é Kate Beckinsale lá naquela merda dos vampiros do Underworld, está sempre com o peito da virada para nós. Claro, então, capital. Porquê, cara? Por acaso tenho saudades de um filme do Underworld. Vocês não quiseram fazer um episódio dedicado à mitologia? Ias falar sozinho, Miguel, não vale a pena. Não, houve uma altura que eu estive a vê-los todos mesmo por causa disso. As pessoas não estão para te ouvir durante 5 minutos. Olha, eu até faço aqui um flash de 12 segundos acerca do Underworld. É a Cat Beckinsale enfia as calças mais pequenas de cabedal que existem no mercado. E depois tem que andar assim com as pernas um bocado do lado, parece um pelicano, não é? Porque ela não consegue fechar bem as pernas com aquela merda a ser tão apertada. Mete-se a correr e anda um gajo a filmar atrás dela com a câmera a filmar de baixo para cima a 10 cm da peida. E ela filma todo assim, não é? Ela corre, taca, taca, taca. Olha, eu não sabia, assim vou e ver. Os gajos, depois em pós-produção, só tem que tirar aquele barulho da napa a raspar. Como é? Como é? Como é? Que é a gaja a correr. E pôr os vampiros, não é? Bem, parece-me interessante. Aliás, esta definição que eu te dei agora é mil vezes melhor que o filme. Não, está um bom resumo. Está um bom resumo. Filmes de demónios. Filmes de demónios. É isso. E para aí dois da minha vida. Vamos embora. Pronto, eu tenho que começar pelo óbvio, pelo essencial, que é o Evil Dead. Sim. O Evil Dead, que é composto por uma primeira trilogia, não é? Que é um primeiro filme feito com plasticina. Plasticina, não é? Que os demónios são todos feitos em plasticina e derretem o caralho. Que é um bom exercício. Trabalho de câmara excepcional, o Sam Raimi ali a bombar como gente grande, como estudante, não é? Às vezes é estudante na altura. Depois tens o 2, que é um remake do primeiro, mas mais bem feito, com muito humor e com o Bruce Campbell a criar um nome ali, não é? Mas a partir dali passa a ser o Ash para o resto da vida. Sim. E essa foi o gajo de todos os filmes que faz é o Ash. Já nos irmãos Coen e o caralho é sempre o Ash. Sim, nunca mais descolou, não. É. E o 3? Então agora a série, não é? Sim, sim, sim. O 3, que é... Que não, penso que nem faz parte depois da... De, em termos de direitos de autor, não é? Pela série percebeu-se, não faz parte dos dois primeiros. Porque a série ignorou completamente a existência do terceiro. Ah, foi? Foi. Ele na série tem uma mão de madeira. E o gajo no filme, no 3, ele vai para o passado, vai para a Idade Média. E mete a motosserra. Mete a motosserra e tem também uma mão prostética que ele faz lá numa cena de ferreiro, com uns martelos e umas merdas, faz uma mão de Robocop, em 1312. Então as tartarugas ninja fizeram pizza também no Japão feudal. Pronto. Acabamos sempre nas tartarugas ninja. Mas as tartarugas ninja, aí estamos a ignorar completamente o facto de serem 4 tartarugas do tamanho de pessoas que falam. E dança um break. Desculpa. Não, é que o rato ainda ia para ela, a ratazana agora, o Splinter agora. Continuei. Pronto, e então essa é a minha grande referência, porque são filmes de demónios da floresta e o terceiro são demónios da Idade Média. E o remake? Opa, o remake tem um bom trailer. Tem um belíssimo trailer. Mas? Tem muito gore, não é? Na altura foi se calhar um dos primeiros filmes que apareceu aí. Para reverter a tendência do CGI, lembram-se disso? Que os gajos diziam, neste filme, pá, isto é tudo feito a moda antiga. E tinha a cena da gaja a cortar a língua com o X-Hat. Sim, sim. E aquilo era tudo efeitos práticos. Opa, mas depois na prática o filme mesmo saiu frouxo, não é? Não, muito frouxo. Não, não dizia nada, era só mesmo o estilo. O sangue, vermelho, tudo. Ah, demónios. Mas depois não tinha nada, não tinha uma narrativa... Não assustava. Não tem charme nenhum, não tem substância, é muito. É muito estes novos rimerdas, não é? É o estilo, é o estilo. É uma espécie de Rob Zombie em esteroides. É do Fede Alvarez, não é? Que fez aquele do Não Respires também, que eles vão lá para a casa de um cego e o cego é o Robocop. Sim, é o Denzel Washington. E que fez agora também o novo filme daquela trilogia sueca da Elisabeth Salander. É o quarto filme, sim, é o gajo que também realiza. É o quarto filme de uma trilogia que só tem dois, não é? Exato. Mas, eu até estou admirado de teres arranjado um tema em que o Miguel não fala do Keanu Reeves. Espera, já lá vamos. Tu não fez? O Constantino. Ai, pronto, não era esta que a gente safa do Keanu Reeves, caramba. Então vá, Miguel, fala lá do Keanu Reeves. Não, mas antes de avançar para aí, deixa-me só dizer-te uma coisa em relação ao Evil Dead. Diz. Que é do remake. Que é esta questão do estilo e não haver história. E eu acho que um filme de terror, e eu acho que todas as pessoas que vão fazer um filme de terror têm que ter atenção que há um conjunto de ingredientes que tens que ter, ou um, ou dois, ou todos, que é, ou tem que meter medo de alguma maneira, tem que produzir uma fobia, ou tem que ser ou tem que ter uma história que te envolva de maneira que te leve uma coisa credível por muito terror e efeitos especiais que tenha, ou tem que ter sexo e mamas, não é? Porque nos anos 80, eu lembro perfeitamente nos anos 80, quando havia um filme de terror que tinha uma foda no início, já sabias que o filme ia ser mau. Porque era tipo uma prendinha que eles davam para tu dizer, olha, vá lá, ao menos tem aqui uma queca e umas mamas e tal. Mas pronto, é isso. Há um conjunto de ingredientes que tem que haver. E estes filmes agora não. Acham que só pelo facto de teres princípio a fim de demónios e sangue e tripas, que é bom. Mas não, porque tu tens que chega. E muito na base também do choque, não é? Sim. Ai, que pessoas desmaiaram a ver isto e saíram da sala. É tudo agora à base desse folclore e desse circo que... pronto, que não cola, não sei. Um gajo que desmaia a ver um filme de terror era dar duas chapadas e proibiu-lo de voltar a entrar numa sala de um filme de terror. Não é? É um coninhas, é o que é. Não. Obrigado, é um continuo a insultar-me, cara. Já viste algum Evil Dead, Carlos? Eu vi o original do Sam Raimi, o primeiro. Primeiro ou o segundo, não sei, já vi na televisão há tantos anos, mas acho que era o primeiro. Se calhar é mais o segundo. É capaz, não sei. Eu vi vi isso bem no final dos anos 90 na RTP Açores. Tinha motosserras, que era. É o segundo. Agora deve ter sido o segundo. Depois já não lembro quase nada. O Evil Dead, esse Evil Dead, o 2, o 1 também, mas o 2 mais apurado. Tem um trabalho de câmara do Sam Raimi, tipicamente Sam Raimi, que é aqueles grandes planos que o gajo usa o queixo do Bruce Campbell, que ele também usa no Homem-Aranha muito isso. E tem aqueles ângulos muito manhosos, que a câmara começa a primeira imagem virada ao contrário, depois a pessoa passa e a câmara dá a volta a 180 graus por cima da pessoa em direito ao horizonte. Que é uma coisa que tu olhas para aquilo e automaticamente identificas como sendo uma coisa de Sam Raimi, que ele também fez naquele filme de terror depois, há um tempo atrás, bom, que ele fez, que também usou muito essa técnica. Como é que se chama o filme, Miguel? O Drag Me to Hell? Sim. Também fez aí. Também fez muito isso. Bom esse filme também. Pronto, agora que já falei das coisas dele, venham os filmes não mais recentes. Miguel, claro. Podes dar que eu não vejo nada. Sabes que a minha mulher é que gosta de ver estas coisas e eu borro-me todo. Mas há de ter aí alguns, não? Epá, falaste do Constantino, eu acho que vi, tenho a certeza que vi isso no cinema, até achei alguma piada e tal, mas não é bem de assustar, não é? De terror, aquilo é mais uma ação, filme de ação com... Sim, é que é daquela vaga de filmes assim sci-fi. Caso. Sim, eu tenho a ideia que não desgostei muito que até sido cinema. E o filme tem uma legião de fãs valente, há muita malta a defendê-lo. Eu já ouvi também há algum tempo. Sim, eu já ouvi há algum tempo e também tenho essa ideia, que gostei, mas também não achei nada de extraordinário. O resto de demónios é os poltergeists, exorcistas, esses filmes toda a gente vive, eu também vivo, mas tudo o que é mais independente ou mais obscuro não vejo nada, não quero saber. Acho que eu borro mesmo todo. Porque é especialista nisso, tu estás sempre a ver filmes de terror, portanto dá-lhe. Então deixa cá ver o que é que eu tenho aqui de demónios. Pedro, tens mais algum assim de caras ou não? Tenho muitos. Olha, eu tenho aqui um que se chama, que vi há relativamente pouco tempo, que se chama Demon. É um filme polaco que é sobre um gajo que vai casar com uma polaca. O gajo, eu já não me lembro, mas acho que o gajo era inglês, e entretanto o gajo é possuído em pleno casamento, e o filme é uma coisa espetacular, é duríssimo. É na festa de casamento, o filme? O filme é todo no casamento. Esse filme é top para ver. Isso é uma espécie de uma descodificação da cerimónia. Não, e mete umas lendas locais. Vejo um casamento, mas com aqueles óculos do Day Live. É assim que dá. Não, mas o filme é muito bom e recomendo. E eu acho que foi este filme que o realizador se matou há pouco tempo. Deixa cá ver. Cria todo um culto à volta do filme. É, cria aqui, pronto, quer dizer. Não, mas o noivo no discurso pergunta à mulher se finalmente já lhe pode ir ao cu ou não. Não é um casamento credível, se não houver o noivo a perguntar isso no final. Mas pronto, este filme é altamente recomendável, gosto muito. Depois há outro que também se chama em português O Demónio, mas em inglês é o Devil. Ah, isso é no elevador, não é? É, no elevador. Qualquer coisa do Shyamalan. É escrito pelo Shyamalan. É, eu vi. Mas isso tem aspecto de ser um caralhão seco, não é? É para todos os públicos. É que eu posso ver. É que o Tom Hardy do Ocean, aquele gajo parece Tom Hardy, mas não é? Sim, mas não é. Mas longe. Tom Hardy do Ocean é bom. da box do Jumbo. E este filme é muito mau. E pronto, e estes dois que tinham assim demónio no nome, lembrei-me. Mas, Pedro, queres dizer uma coisa? Começar a chamar o Bruno Nogueira do Oxã, Miguel. Ok, amigo, obrigado. Não posso. Obrigado, amigo. Adoro quando me elogias. E o Pedro é o Nuno Marco, caramba, do Oxã. Do Oxã. Só me falta o Filipe Melo. Sim, quem é? És tu, não és? Ah, tu és o Filipe Melo do Oxã. Percebe de música, não percebe nada de música. Caramba. Tocas gaita de vezes. Está certo. Tenho aqui um filme que envolve uma história. Uma história de há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, fui a um Fantástico Porto ver uma sessão de filmes. Que era os gajos tinham num cinema no IMC, a Rábida. Tinha lá uma sala que só passava filmes de Fantástico Porto do ano ou dos anos anteriores, e que o Sá estava sempre a passar. Então entravas e vias filmes. E eu há pouco tempo cheguei à conclusão que tive exatamente na mesma sessão do Fajardo, nesse ano, em ver os mesmos filmes. E só estavam lá para aí 4 ou 5 pessoas. Pronto. Mas andaste anos à procura desse rapaz que conheceste no cinema às escuras, não é? Só deixa ficar numa bota. O Facebook agora é mais assustador, porque o Facebook agora, tu chegas a casa, tiveste num sítio qualquer e aparece sugestões de amigos, e aparece-te malta que estava no mesmo sítio, mas tu nem conheces lado nenhum. Ai, que creepy! Não, mas é verdade. Eu agora, quando vou jogar a pádel, acontece-me isso. Vejo malta, depois aparece nos sugestões de amigos, malta que estava nos campos ao lado. Portanto, eles metem pela localização e depois chegas a casa e aparece como sugestões de amigos. É, caralho. Não vale a pena ver ao puteiro e o caralho. Nada. Exato. Gastar as putas depois aparece sugestões de amigos. A Juliana Badalhoca quer ser tua amiga. Não tinha pensado nesse aspecto, isso é tudo um novo mercado. Realmente, é verdade. Qualquer dia começas a pagar ao Facebook uma mensalidade para o gajo não dizer as merdas. Só por apenas 15€ mantenha o seu putedo fora do Facebook. Fora das sugestões de amizade. Pronto, e este filme que eu estava a falar, que vi com o Fajardo, em modo anónimo, aquele estranho no escuro, É um filme chamado Demons, ou Demone, em italiano. Demone, muito bem. Um filme de 1985, que é do Bava, mas é do Umberto Bava, não é do Mário Bava, deve ser o primo Bava. Eu nem sabia que havia dois Bavas. Eu também não, porque eu sempre pensei, até há pouco tempo pensei que o Demone, o Demone, era do Bava Bava, mas afinal não, há dois Bavas. Pronto, é um filme engraçado acerca de uma biblioteca, um dos demónios que vem do caralho mais velho para matar toda a gente. O Lamberto é filho do Mário Bava, é isso? Eu vou dizer que sim, sem saber, e que sempre soube. Não, eu estou a ler aqui, é. Não é, claro que é. Então foi o que eu disse, foi o que eu acabei de dizer. Foi o que eu acabei de dizer. Então conta lá a história do Demon, desculpa. Ah, pá, são demónios, é... vêm, aparecem, não sei onde. Esquece. Pronto, Bava. Agora, em relação, que também deve ser daquele gajo da PT, não é? Como é que se chama? O Zé Nalbava, exato. Também fez um filme. O Zé Nalbava deve ser da família também. Não, o gajo fez um filme de terror fodidíssimo, que assustou Portugal inteiro. Para o futuro, é para os próximos 50 anos. Opa, depois mais filmes de demónios. Vamos agora para os jovens que nos estão a ouvir em casa, que só veem filmes depois de 2010. Vais falar do Bibi. Não, demónios para os jovens? Ah, estamos a falar para os jovens cinéfilos. Vamos dar um passo à frente. Fiquei no precipício. Depois temos aqui esta nova tendência de filmes que eu só vi um, que eu acho que são uma merda. Que é o Conjuring. Ah, sim, sim, sim. O Conjuring. É o Conjuring Cinematic Universe, sim, não é? Sim, pá, vi o primeiro. O CCU. Apá, vi o Annabelle, assim, tipo, só os primeiros 10 minutos, depois eu paguei tudo. Paguei não, comprei os Blu-rays e deitei-os fora. Mas isso é mais... Ah, são demónios, não é? No Conjuring são demónios. Os gajos são caçadores de demónios e depois aparecem, sim, demónios sortidos e assustam as meninas e as crianças. E no Insidioso também são demónios. Pronto, é tudo a mesma época. Mas é assim, os demónios... é uma espécie de demónios do McDonald's, não é? Sim, não é? Não é, por exemplo, o Evil Dead é uma daquelas tascas espetaculares, com o chão escorregadio de óleo e que a comida sabe bem. E este é o McDonald's dos demónios. É um bocadinho mais clean, não é? Eu gostei do Conjuring 2, mas não vi, do não resto... Vi, não vou ver, não vou ver. O resto, pá, o Insidioso, não, não. E até vi há pouco tempo o 3, porque era do mesmo realizador do outro gajo do Upgrade, daquele filme que é uma palhaçada também. E não gostei nada. E já não vou ver o 4. Isto diz tudo. Mas pode acontecer, não é? Uma noite mais carente. Vai haver um momento em que tu bebes um copo e não resistes. Não, mas pá, falta aquela cena de demónio mesmo a possuir a pessoa e a pessoa ficar toda... Toda escavacada, tipo, não é? Exorcista. Sim, uma merda assim, onde tu vejas mesmo a carne a mudar. Eu estava aqui a falar nisso, há um porreiro, mas que também não é assim nada de excepcional, mas que eu gostei, que é o Verónica, que é do gajo do Rec. Sim, também vi há pouco tempo. Paco Plaza. Não é mau, há 50 não é mil mal. Filmes chamado Verónica, não é? Não. Há uns quantos, este, há? Este é 2017. Este está na Netflix, não está? Está. Tá, mas há outro Verónica, ou isso, ou não é Verónica. Um que é em plano de sequência, alemão, sabe? Tem um nome também de uma gaja. Ou é Vanessa? Sim, não. Não é Verónica. E é um Verónica também. Acho eu. Como é que isso se chama? Oh, caralho, agora esqueci-me. Bem, continuando. Não interessa, não interessa. Nada interessa no mundo. Este Verónica, eu também vi há pouco tempo. E é porreiro. Este filme é porreiro. Tem o problema de todos os filmes de terror, não é? Que é um bocado, tem os clichês do género e tal. Mas depois tem duas coisas muito boas, na minha opinião. Primeiro é o Madrid dos anos 90, do início, não é? Aquele ambiente. Sim, sim. Que tu não és espanhol, mas sentes um bocado. Ali, algo. Que é uma história verídica, não é? Supostamente. Sim, claro, como todas, não é? Como o Evil Dead. Como o Avengers 3. O 3 é verídico, mas acho que o 4 Cidade dos Anjos. Já não. Também. É tudo Verónico. É tudo Verónico. Vamos chamar Verónica a partir de agora as coisas verídicas. Olha! Tão bom. Tão bom. Uma tendência, um bom hashtag. É Verónica. História Verónica. Gosto. Sou uma pessoa muito Verónica. No Tinder. No tagline do Tinder. Que também dá para a bissexualidade. Em relação à Verónica, gostei desse aspecto. E depois é a música dos Heróis do Silêncio. Não é? Yeah. Dá muita sim, Verónica, é Verónica. Dá muita identidade ao filme. Epá, não é mau, não é mau. Há muita gente que diz mau e eu até sou um gajo que digo muito mal de muita coisa. Mas não desgostei. Até gostei. Eu acho que está um regresso porreiro do gajo, não é? Do Paco. Só vi o Rec. Primeiro. Só viste o primeiro? Ah, o segundo, que é em simultâneo, não é? Também vi o sim. O 3 já é Barreto. O 3 é no casamento. É. Acho que ainda vi esse. Lá está, é com os óculos. Com os óculos do The Live. Eu vi esse e vi o 4 também, que já é num barco. Pronto. No do barco não vi. Mas deve ser uma história Verónica também. Porque o gajo como pessoa também é muito Verónico, não é? Transporte. O Paco um Plaza teve cá no Motel X. Teve. Até foi o Filipe Mel. O Filipe Mel que foi lá. O homónimo. Olha, do Carlos. Ainda vamos estar muito tempo neste tema. Isto é o pior tema de sempre para mim. Quer dizer, não é, ficar um não bocado é. Aborrecido. Espera, eu vou escolher um filme bom para ti. Então, há um tempo atrás. Vamos mudar já. Vamos mudar já para um palco então, completamente diferente. Mais uma história Verónica, vamos lá. É um filme que não é muito Verónico, mas tem o seu quê? Tem a sua veronicidade. Um filme que está no Netflix, que é o filho do demónio, ou o filho de Satã, ou... Que é isso, um não é filme... que ele tem o boné dos ACDC? É! É um filme do gajo. Que parece... Isso é um gajo. Isso é comédia, não é? É comédia, mas é um gajo que namora com uma gaja muito tá boa. Opa, como é que esse filme se chama? Para eu procurar aqui para me rir com o posto. Little Devil, não é? Little Devil. Ah. Acho eu. É um gajo. Que é qualquer coisa desse género. Um gajo que se apaixona, que é aquele gajo que é vocalista dos Muse. Como é que ele se chama? Os Muse vêm cá outra vez. É o Adam Scott, cara. É o Adam Scott. O Little Evil, não é o Little Devil, o Little Evil. Ah, e detesto o Adam Scott, caralho. Que é feito por este gajo, dos Muse. Piada e é feito também pelo aquela gaja do Lost. Que tem as mamas pequenas, sabes? Que também é a mulher do Ant-Man. A Kate? A Vespa? Sim. E Evangeline Lilly. Lily. Evangeline Lilly. Que anda com o Charlie. Já fez um anúncio para as nalgas, para a temporada das nalgas. Já fez? Já não me lembro. Era mas qual? Tu convidaste tudo. Ela telefonou a perguntar se podia participar e Miguel anuiu. Era ele e o Jake, olha como é que se chama. Ah, já me lembro. Iam voltar, exatamente. Sim. E este filme é uma história de uma. Isto é, vamos agora falar do lado ridículo e parvo, como os outros não, mas este é. Que é uma história de um gajo que conhece uma mãe, uma MILF, e quando o gajo já está apanhado pelos tomates pelo amor, descobre que a gajo tem um puto que pode ou não ser o filho do demónio. Do Angus Young, o filho do Angus Young. Sim, exato. Que é igual assim do Angus Young. Mas tu viste mesmo isto? É que é só olhar para a capa e chegou. Eu vi. Eu vi porque isto foi na altura do início do Netflix, quando começaram a fazer montes de filmes. E eu paguei, como pago Netflix, pensa, pá, já que pago, vou usufruir. E usufruir desta bela bosta seca. Porque depois no fim, eu vou dar o spoiler para vos salvar. É que isto nem sequer tem mau aspecto, isto tem péssimo aspecto. Todos os filmes do Netflix são assim. Não, é pá, eu até tenho vergonha de admitir isto, porque eu gostava que fosse mentira, mas todos os filmes do Netflix são assim. Não, olha, aquele de terror, o Ritual, por exemplo, é porreiro e também não mete bem um demónio, mas é uma entidade. Viste esse? Não vi. Eu vi, é bom. Esse é fixe, não é? Yeah. É, até eu gostei, cara. Yeah. Esse é bom. Pronto. Este filme, depois no fim, está-se bem. Afinal, o gajo não é nada de demónio, é boa pessoa. Estou a precisar ver de amor. Pronto. Como... Mas o filme tem sobrenatural ou não? Não percebi. Não. Parece que é tudo sobrenatural, tipo Dennis e Pimentinha. E afinal, o gajo é só Pimentinha? É. Só que como aquilo é visto tudo por um ângulo... altamente viciado, Parece que é sobrenatural. Mal feito, mesmo mal feito. Mesmo mal feito. Se depois voltares ao princípio do filme, no fim e de o vez. E o puto é mau ator ou não? É uma merda. Mesmo assim, melhor que o Cabeça dos Miúdos. Mas é uma merda. Assim, deixa cá ver o que é que o puto fez. Não deve ter feito nada. Fez isto. Já chega. Bom, fiz uma história verónica qualquer. Está bem. Pá, depois temos milhares, milhares, milhares de filmes de demónios. Não sei se valerá, fará sentido passar não, aqui. Se calhar já chega. Não, já chega. Se calhar. Tens o Constantino. Não, tá o Constantino caça demónios, não é? Tens sim. Um... Tá bom. Há um estilo de filmes. Tá há siga, um estilo Pedro. De filmes. Não, não, foda-se, não. Eu tenho... Marco, cala-te, caralho. Eu tenho a noite toda. Eu tenho a noite toda. Porque não tenho mais nada para Marco fazer. Este episódio vai ser dividido em 10, acho. Oh, doutor. Oh, doutor. Vai doutor. Lá desistir do Facebook, caramba. Tica o Instagram. O senhor Babadook. Também gosto. O senhor Babadook. Esse tu viste, Carlos, Babadook. Achas que. Eu não. Não dessa merda, já te disse. O anti-filmes de terror. Faz parte de uma estirpe de filmes que é a materialização de qualquer coisa num demónio. Que também é um assunto muito sim. Recorrente, não é? Cada vez mais. Há uma coisa lógica, há uma coisa que, é, que faz parte deste plano existencial, que é depois condensado e transformado no demónio, que é aquilo que as pessoas dizem, os meus demónios, eu convivo com os meus demónios, hoje aqui literalmente transformam as coisas em demónios, neste caso é o luto e a perda. Mas o terror usa muito esse... Aliás, eu acho esse que, mecanismo, não é? Sim, sim. Eu acho no cinema de terror. Eu acho que no cinema de terror é um bocado a transposição de algo que é real e é credível e palpável para este domínio, para este imaginário. E olha, hoje, por exemplo, estive num congresso, não assisti a uma coisa. Que era em que se falava sobre, vamos dizer que foi na televisão, vi na televisão uma palestra em que se falava sobre cancro. E cancro e família, a maneira como o cancro impactava na família. E tu, se tu fosse substituir o cancro por um fantasma, ou por um demónio, ou por uma transformação lenta em zombie, percebes? Tu conseguias encaixava, ter sim, um filme sim. De terror, percebes? Sim. Porque é isso que se faz e é simples de se fazer. Não, é simples dessa e quando maneira. É feito assim com essa, dessa forma, de uma maneira profissional e eficaz, eu acho que as coisas resultam muito bem, não? Quando é muito denunciado também, quando quer transmitir uma ideia, quando tem, como tu dizes, várias camadas, eu acho que isso torna. Mas a torna este mas género até, com muito potencial. Até é fácil. Tu pegas uma história de uma mãe que tem dois filhos e não tem pai por alguma razão, que é uma coisa muito comum nos filmes americanos. A mãe apanha um cancro, deixa de poder tomar conta dos filhos, começa-se a debilitar. Os filhos começam a sentir medo por estarem quase a perder a mãe. Sim, transformares sim, essa sim, merda sim. Numa transformação lenta zombie, era uma posição demoníaca, só, em vez de chamares de cancro, é um filme de terror. Super assustador, porque é real, percebes? E é assim que se faz um filme de demónios, de terror e do que é que seja. Sim. Não, e agora, se tu fores ver, cada vez mais tentam encontrar significado nesta sim, nova sim. Vaga de terror que tem tido mais sucesso, não é? Como o Get Out, que era um manifesto... Do racismo. Americano contra o racismo, ou mesmo agora o A Quiet Place, que era também uma... Como é que se diz? Era uma fotografia desta era Trump e da repressão e não sei o quê. Quer dizer, já estão aqui a ver coisas e a... Só que eu também confesso que eu... E a desdobrar os filmes, porque só mesmo este género é que permitisse isso. Acaba por ser interessante. Sim. E eu gostava muito mais quando era miúdo e não percebia uma pizza disto. E achava que era terror por ser terror, ponto final. Isto sim, acaba também por, há. Assim. Acaba por te tirar um bocado também aquele medo, não é? Porque um gajo gosta de sentir medo, não é? Faz parte, é uma emoção muito forte. E tudo a partir do momento em que tu sabes que tudo está mapeado noutra coisa qualquer. Olha, Miguel, sim, fala. Não, e há outra questão, deixa-me também dizer qualquer coisa para não estar calado o episódio todo. Há outra questão muito depois pertinente cortes, aqui neste. neste tema, não é? Que é, por exemplo, porque é que o sumo de limão é feito com sabores artificiais e, por exemplo, o líquido das mãos de lavar louça é feito com limões a sério. Olha, boa. Sentido, né? Não, mas é verdade. Será que deu não, para matar o tema ou não? Deu. Não, porque eu queria que o Miguel falasse daquele filme coreano, The Wailing. Ah, gosto muito. Gosto imenso. Gosto imenso. Está bem, dá-lhe, Miguel, vá. Opa, pronto, é um filme incrível, é de 2015, não? 2016, e é daquele tipo de terror que vai buscar muito os mitos e as lendas locais, não é? Só por aí uma pessoa, pronto, ganhas esse conhecimento e aprendes com isso e depois consegue usar de forma incrível a história do pai e filha. Pai, é um filme maravilhoso, que tem uma construção, comparo muito ao Hereditário, não é? Tem uma construção muito, muito calma, muito paciente, para depois para arrebentar ali na meia hora final de uma maneira incrível. É terrível, é assustador. E é um filme que fica, assim, um filme que realmente... E se a laranja é chamada laranja, porque é que, por exemplo, a lima não se chama verde ou o limão não se chama amarelo? É um bocado esquisito, não é? Porque... E porquê que a cenoura não se chama laranja também, não é? Pois, não faz sentido. Será que dá para acabar agora ou não? Não. Pedro é que vai ter 30 minutos de episódio de demónios. Pronto, chega. Depois faz-te outro, qualquer dia. Pá. Também só vamos a 2,3%. Depois falamos. Vamos de resto. É que já ninguém nos está a ouvir. Ah, pera. Até aquela série falta qualquer coisa do Netflix... Ante de uma audição de Hill House ou Possessão. Acaso estou a ver isso. Estou já viram? Estou no quinto episódio. Já vi. Já ouvi dizer que o sexto é muito bom. É, o sexto a nível técnico é espetacular. Qual tens é que é? É o Breakneck Lady? O Breakneck Lady. Mas não me estraguem a série, por favor. Estou no quinto episódio. Não, não. Por favor, não digam nada. Até estou a gostar mais não ou menos, que a minha mulher obrigou-me a ver isto. Eu vi isso a lavar a louça e a fazer sopa. Mas já viste ou não? Estás a gostar? Já vi. E gostaste ou não? Eu gostei muito. Gostei. O fim é um bocado over the top. Não, a gente não te vai estragar, Não sei. É bom, é uma bela série. A gente fazemos depois uma flash. Não, mas estávamos a falar desse tipo de terror que tem outro significado e outras coisas por baixo, e esta série é um exemplo disso, não é? Sim. Está ali a contar um bocadinho a história e os terrores de cada um deles, de cada uma das personagens. Eu acho que é muito baseado na doença mental, não é? E eles falam muito nisso. Um bocado, sim. E tu podes também transpor... Ah, sim, um bocadinho, sim. Para aquilo, que eu acho que é um bocado também o que eles fizeram ali. Não, eu gosto imenso do Flanagan, não sei se vocês viram o... Vi. O filme da surda, não é? Que também entra na série, que é a gaja que é lésbica, a tia. Sim, olha, e este filme... É muito boa essa gaja. É espetacular, né? Top, para casa, é ganda canhão. É que são todas, até a mãe, a Gio, como é que se chama? A Carla Guccino. A gaja tem 47 anos ou 48. Carla Guccino entra no filme do Flanagan, que ela fica presa à cama, viram? Vi. Do pronto. Netflix, não é? Sim. Que é o Gerald's Game, que não é nada de especial. Mas pronto. Não vi. É do baseado num livro do Stephen King. Sim. Do José Saramago. E eu notei que descobri que este Hunting of Hill House é baseado no mesmo livro que aquele filme Barreto dos anos 90, que é o The Haunting, com o Liam Neeson, sabem? E a Catherine Zeta-Jones. Sim, eu lembro-me disso. Isso foi uma espécie de... Chama-se A Mansão. Vi isso. Deu não sei quantas vezes na SIC. Sim, exatamente. E as personagens são exatamente as mesmas. Têm o mesmo nome, só que não são da mesma família. Olha, que engraçado. Era só uma curiosidade. É quase tão engraçado como esterilizarem as agulhas naquelas injeções letais, né? Tipo, de pena de morte. Faz sentido. Fica aqui este pequeno, como nota de rodapé. Já estamos no outro episódio, ou não? Não. Ainda não? Já estamos noutra temporada, que já estou fartinho deste episódio. O Marco não se cala. Naquele filme que é um fantasma. Que é qual? Espetacular. Mas este não tem demónios. Não. Não. Então pronto, acabou, não é? Está feito, assim. Está feito. Não andou, maravilha, não sim. Eu acho que agora não há. Eu tentei meter tantas agora que era um episódio para acabar com isto. Eram, mas não deu. Eu acho que foi.